Meus amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra. Tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Queria dizer a vocês que é uma alegria muito grande poder estar em Fortaleza, poder visitar mais uma vez o meu querido Ceará e dizer que é uma honra muito grande poder estar no Grupo Espírita Portal da Luz. Já conhecemos o nosso querido Léo, nosso querido Moacir Maia, já conheci hoje alguns trabalhadores e trabalhadoras e sei do trabalho extraordinário que essa casa tem desenvolvido hoje com cerca de 350 crianças. Nós iremos falar hoje sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, mas quem cuida de 350 crianças já é feliz, já aprendeu com elas a simplicidade, a humildade, a alegria de viver que o Cristo de Deus veio nos ensinar. Nós trouxemos essa palestra gravadas em CD e também em DVDs. Além dela, nós trouxemos um seminário sobre depressão. Depressão, causas, consequências e a terapia do amor é a primeira palestra. A segunda é a palestra de hoje, auto-perdão, felicidade sem culpa. A terceira palestra, depressão e obsessão espiritual e a importância do autoconhecimento. A quarta palestra, depressão e desapego, alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. A melhor ação é a hora da ação. Também trouxemos uma palestra sobre alcoolismo e o amor incondicional, casamento, divórcio e lesões afetivas, a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, Bezerra de Menezes, o médico do amor, a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, o amor e as dificuldades da convivência na casa espírita e a sublime missão da maternidade e a alegria de ser mãe. Então, são alguns títulos que nós trouxemos. Toda a renda de hoje será revertida, 100% do valor, para a casa de vocês, para os trabalhos assistenciais dessa casa. É o nosso presente lá de Brasília, lá da nossa Federação Espírita do Distrito Federal. Trouxemos também um seminário sobre família em 3 CDs, do Alberto Almeida, um dos melhores palestrantes do Brasil. Um seminário também do Vanderlei Soares de Oliveira, médium que tem psicografado o Espírito Hermance Dufour, nas obras Mereça Ser Feliz, Reforma Íntima Sem Martírio, um trabalho extraordinário abordando a questão da culpa, do orgulho, da reforma íntima sem martírio, sem sofrimento. E também uma palestra do Divaldo chamada Alegria de Viver, essa nós só temos ela em CD. Então, o CD custa apenas R$10, mas quem comprar acima de 3 paga R$20, 3 CDs, e acima de 3, R$5 cada CD. O DVD custa R$15 e se você levar 3 DVDs, paga 30, sai por R$10 cada DVD e acima de 3, você paga R$10 a mais por cada DVD. Toda a renda para a casa de vocês. Vamos deixar também um exemplar de cada para a biblioteca, para aquelas pessoas que não podem comprar, poderem emprestar gratuitamente e se quiserem escutarem e assistirem essas palestras na sua casa ou aqui no Grupo Espírita. É o nosso presente de Brasília e o nosso... Nós é que estamos ganhando presente de poder estar aqui hoje falando para vocês. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o Mestre inesquecível de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, que nos ilumine, que nos ampare na jornada evolutiva da nossa existência. No livro Tormentos da Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós temos notícias, nós temos relatos de companheiros de ideal espírita chegando no mundo espiritual após a desencarnação em situações lamentáveis. Apesar de conhecedores da doutrina espírita, muitos que foram até mesmo presidentes de centros espíritas, chegando no mundo maior em situação muito delicada. Palestrantes de grande renome, médiuns extraordinários retornando à pátria espiritual,